teu próximo de coração. Se alguém te fere, deixe a tristeza, tua defesa seja o perdão, porque o crente jamais de fama somente ama, seja quem for. No livro santo está escrito, só é bendito quem tem amor. A quem prefira colher espinhos, mas eu prefiro colher a flor. A quem prefira plantar contenda, mas eu prefiro plantar amor, porque o crente jamais de fama.